Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos continuar a nossa leitura bíblica. Se você puder acompanhar, vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 9. Se for possível ler junto, é muito bom. Se não, ouça essa leitura. E aí nós estaremos cumprindo o objetivo desse trabalho, dessa missão. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 9. Diz assim o texto. Aliás, antes da leitura do texto, eu vou ler um texto que o irmão Everson nos mandou como abertura devocional. Quando a riqueza não compensa, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, verso 16. A riqueza é preciosa quando vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honesto. Porém, de nada vale ser muito rico e viver inquieto. Não tem nenhum proveito algum dormir numa cama macia. Não tem proveito algum dormir numa cama macia e não ter paz de espírito. Colocar a cabeça num travesseiro de pena de ganso e ser assolado pela inquietação. É melhor ser pobre e andar no temor do Senhor do que adquirir muitos bens, viver no fausto e no luxo, mas com a alma perturbada. Ele deseja bênção para nós e nós também o abençoamos, bem como toda a equipe de abertura devocional. Agora sim, vamos ler Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 9, o retorno para Jerusalém após o exílio. Diz o texto: toda a nação de Israel foi repartida em grupos, registrados segundo suas genealogias e devidamente inscritos nos livros históricos dos reis de Israel. Foi por causa das suas práticas infiéis que o povo de Judá havia sido deportado como os escravos para a Babilônia. Irmãos, irmãs, só é necessário fazer um esclarecimento quando o texto fala de os livros históricos dos reis de Israel e o nosso livro, Primeiro e Segundo Livro de Reis, tá bem? A lista dos membros da comunidade restaurada reflete a diligência do cronista com as instituições dos seus dias, especialmente a legitimidade dos detentores de cargos e responsabilidades públicas. Então, esse é o foco dele. A expressão livros históricos dos reis não se refere a primeiro e segundo reis do Antigo Testamento, tá bem? Não se refere. Se refere a um registro civil, porque os nomes dos israelitas que se encontram nesse capítulo viveram em Jerusalém depois do cativeiro. Quando o Reino do Norte foi exterminado, o Reino do Sul tomou posse do nome de Israel. O Reino do Norte foi incorporado pelo Império Assírio e o Reino do Sul tomou posse do nome, o nome de Israel. Você confere isso em Miqueias, capítulo 1, de 13 a 15, capítulo 2. Verso 7, capítulo 3, verso 1, 9:10. Lembrando que a principal causa do exílio de Israel e Judá foi o pecado renitente e abominável, a transgressão à palavra de Deus. Vamos tomar cuidado com isso, irmãos. Segundo o livro de Crônicas 36, quatro classes de judeus retornaram do desterro, do exílio. Em primeiro lugar, os leigos, conhecidos pelo nome étnico de israelitas. Em segundo lugar, os sacerdotes voltaram. Em terceiro lugar, os levitas. E em quarto lugar, os servos do templo, também chamados netinins, nome dado por Davi e que literalmente significa ofertados ou concedidos, como homens de Midian, números 31, 47, e de Gibeon, Josué 9, 23, organizados em um grupo distinto por Davi. Você confere em Esdras, capítulo 8, versículo 20. Então, vamos deixar isso bem claro. A listagem desse povo é uma listagem pós-exílica e não diz respeito ao primeiro e segundo livro de Reis, exatamente como estão escritos. Dando prosseguimento, versículo 2: os primeiros cidadãos de Israel a voltarem e se restabelecerem seus territórios e propriedades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo, como vimos agora. Uma parte do povo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos descendentes de Pérez, filho de Judá. Dos silonitas, Asaías, seu primogênito, e demais filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, os de Judá somavam 690. Do povo da tribo de Benjamim, os benjamitas foram listados: Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Rassenua, e Bineias, filho de Jeurão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibias, da tribo de Benjamim. Relacionado em sua genealogia, eram 950. E seis. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, neto de Bezulão, bisneto de Zadoque, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o chefe responsável geral pelo templo de Deus. Adaías, filho de Jerão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, neto de Jazerá, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. A soma do número de sacerdotes, que eram também chefes de família, chegou ao total de 1.760. Eram homens ilustres, competentes para realizar todos os serviços necessários no templo de Deus. Dos levitas foram listados Semaías, filho de Assub, neto de Azricão, e bisneto de Asabias, dos descendentes de Merari. Baquebacá, Eres, Galal e Matnias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galal e bisneto de Jedutum, e Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os sentinelas e guardiões dos portais eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles. Desde aquele tempo até nossos dias, membros dos seus grupos de família têm sido guardas de honra do portão do rei que ficava ao leste do templo. Antigamente eles eram sentinelas e protetores dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guarda das portas, encarregados de guardar as entradas do templo, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por proteger a entrada da habitação de Yahvé, o arraial do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, era o chefe desses guardas dos portais, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda responsável pelas portas da entrada da tenda do encontro. Todos esses, escolhidos para servirem como guardas das entradas, foram 212 guerreiros contados por suas genealogias nos seus povoados de origem, Davi e o profeta vidente Samuel. Eles e seus filhos haviam sido encarregados da guarda das portas do templo do Senhor, isto é, do templo conhecido por Tenda. Os porteiros estavam nos quatro lados, no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul. Seus irmãos, que habitavam em suas aldeias, tinham que vir de tempos em tempos e dedicar um período de 7 dias de trabalho junto com eles. Entretanto, os quatro principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a incumbência de zelar pelas salas onde recolhiam os tesouros do templo de Deus. Eles passavam a noite perto da casa de Deus, pois tinham o dever solene de vigiá-lo até o amanhecer de cada dia, quando abriam as portas ao povo. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço religioso, pois esses eram conferidos sempre que trazidos ou levados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os demais utensílios e objetos do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes dedicavam-se ao preparo das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho do primogênito do coreíta Salum, tinha a incumbência de assar pães destinados às ofertas. Dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram depositados sobre a mesa em todo Shabat, o sábado. Os cantores, chefes das famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam ao seu próprio ministério. Todos esses eram chefes de família levitas, alistados como líderes e homens ilustres em suas gerações, e todos habitavam em Jerusalém. Vamos ver a partir do versículo 35, irmãos, a genealogia agora do rei Saul. Há um paralelo no 1 Crônicas, no capítulo 8, 29 a 38. Jeiel, Aba, pai e mestre de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maaca, e seu filho mais velho, primogênito, se chamava Abdon. Mais tarde ainda foi pai de Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Eles também habitaram em Jerusalém, próximo de seus irmãos. Não gerou Quis. Quis foi pai de Saul. Perdão, Ner gerou Quis. Quis foi pai de Saul, que foi pai de Jônatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jônatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jará. Jadá foi pai de Alemete, As, Mavete e Zinri. Zinri foi o pai de Moza. Moza foi pai de Binéia, pai de Refaías, pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Seraías, Searias, Obadias e Anã. Esses, portanto, foram os filhos de Azel. Agora, irmãos, nós vamos concluir nossa leitura já no capítulo 10, apontando a queda de Israel e a morte de Saul, morte trágica, por causa de um pecado que eu quero destacar para que nós não caiamos de modo algum como igreja no mesmo erro. Versículo 1 do capítulo 10, capítulo 10, versículo 1. Há um paralelo em 1 Samuel 31, de 1 a 7. Diz assim o texto: E aconteceu que durante uma batalha com os filisteus, os israelitas foram derrotados, tiveram que fugir para salvar suas vidas, e muitos foram mortos no Monte Gilboa. Então os filisteus perseguiram o rei Saul e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadabe e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando a cada momento mais sangrento em torno de Saul, até que os flecheiros inimigos o alcançaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Pega a tua espada e mata-me, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Contudo, seu escudeiro não quis matá-lo, pois estava apavorado. Saul então apanhou a própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro certificou-se que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, toda a sua família morreu junta. Quando o povo israelita que habitava no vale percebeu que o exército de Israel havia batido em retirada e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram desesperados, abandonando suas cidades. Logo depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, à batalha final, quando os filisteus foram saquear a cidade e os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no Monte Gilboa. Então cortaram a cabeça do rei Saul, tomaram suas armas reais e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram as armas reais de Saul em um dos templos dedicados aos seus deuses e penduraram a cabeça de Saul no templo de Dagom. Quando os moradores de Jabes-Gileade ficaram sabendo de tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram, indignaram, recolheram o cadáver do rei Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo da tamargueira de Yavesh, o grande carvalho de Jabes, e jejuaram 7 dias pela grande vergonha, porque arrancar a cabeça e colocar no templo dos outros deuses é o máximo da vergonha, do opróbrio, do sentimento de derrota total, de vergonha e tudo mais. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Javé, Yavé. Diz assim o versículo 13: assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yavé. Irmãos, vamos tomar conta disso. Infidelidade mata espiritualmente e eu creio que emocionalmente, no caso de Saul, até fisicamente. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yahvé, o Senhor, porquanto não havia obedecido à palavra de Yahvé. Não obedecer à palavra de Yahvé mata. E além disso, procurou uma médium tentando consultar os mortos. Procurar médiuns tentando consultar os mortos mata. Então vamos tomar cuidado. Tudo isso em vez de buscar o Senhor, por isso o Senhor entregou a morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Pastor, mas o senhor está falando de coisas que matam e entre eles, né, a consulta aos mortos, consulta médium e 99%, 95 a 99% das pessoas que nos ouvem é cristã. Irmãos, eu quero contar dois fatos. Um eu já contei uma vez e vou repetir agora. Uma membro muito antiga de uma igreja tradicional no estado de São Paulo. Era considerada até praticamente uma fundadora. Começou a apresentar problemas sérios. E um pastor que trabalha com libertação de demônios foi chamado. E quando ele chegou na casa dessa mulher, essa mulher frequentava a igreja, cantava hinos, participava dos cultos, de tudo mais. Mas quando ele chegou na casa dessa mulher, ele percebeu que havia algo errado. E até que o demônio, resumindo, se manifestou e ela revelou então onde estava o santuário. No fundo da casa dela havia um santuário, e nesse santuário havia momentos onde ela consultava os mortos. Um segundo exemplo que eu dou, então imaginem toda uma vida dentro da igreja e consultando os mortos. Um segundo exemplo, essa eu acompanhei mais de perto, uma igreja também histórica. Uma pessoa uma pessoa na sua já casada, mas ainda uma mulher na sua juventude, juventude para idade adulta, começou a frequentar terreiros de feitiçaria e convidou uma outra senhora para ir a esse terreiro, e essa outra senhora foi também, foi a segunda a ir. E depois essas duas convidaram outra, e então as senhoras da igreja foram ao terreiro buscar resposta para os seus problemas e consultar os mortos, e assim por diante. Várias foram a esse terreiro e consultaram feiticeiros e médiuns, até que houve um quebrantamento e elas pararam com isso. Veja bem, o diabo não se constrange em nada de ir à igreja, de cantar um hino ou um cântico e participar das atividades religiosas. Pelo contrário, ele vai, oprime a pessoa, engana os outros também, e é capaz de fazer com que uma pessoa convide a outra, e assim ele vai acorrentando as pessoas na sua vida. Eu estou falando essas duas coisas por causa do rei Saul, que cometeu três erros: infidelidade para com Yahvé, infidelidade com relação à palavra e procura de médiuns para consultar os mortos. Os principais motivos da derrota de Saul, irmãos, eu pontuo para vocês à luz do versículo 13, mas você pode consultar toda a história de Saul. Em primeiro lugar, a desobediência à palavra. Irmãos, irmãs, desobediência à palavra mata. Então, em primeiro lugar, eu quero que você grave isso: desobediência à palavra do Senhor, e, portanto, à pessoa de Deus. Como diz 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 14, capítulo 15, versículo 1 a 23. Em segundo lugar, a consulta aos mortos. Irmãos, Deus abomina a necromancia, a consulta aos mortos e fé nos poderes da necromancia. Primeiro, desobediência à palavra. Segunda, consulta aos mortos através dos poderes da necromancia. Terceiro, deliberadamente não depositou fé humilde e sincera em Yahvé, o seu Deus. Como diz 1 Samuel, capítulo 28, entre os versículos 7 e 25. Eu deixo essa palavra, primeiro esclarecendo para você que quando o texto fala de o livro dos reis de Israel, não necessariamente está se dirigindo, embora alguns sejam parte, mas nem todos fazem parte do livro, do primeiro e segundo livro de Reis que estão no nosso, na nossa Bíblia. E em segundo lugar, a queda de Israel, a morte dramática de Saul, de toda a sua família, e tudo isso aconteceu porque ele desobedeceu à palavra. Ele consultou os mortos, deliberadamente não depositou fé humilde e sincera em Yahvé, o nosso Deus. Que você nunca aceite isso, que você não participe de nada ligado a isso, que você não diga: ah, não tem problema, e aceite isso como algo normal, porque senão isso vai matar a sua vida, vai acabar com você, vai matá-lo espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, eu creio também, como o rei Saul. Que Deus nos abençoe e à luz dessa palavra, que os irmãos fiquem avisados. Isso mata infidelidade ao Senhor, infidelidade à sua palavra, consulta aos mortos através de médiuns. Isso tudo mata em todos os sentidos da vida humana. Que Deus te abençoe e que você não aceite participar mais disso, se já participou. E se não participou, nunca mais cogite em participar. Simplesmente diga não. E se quiser ser generoso com a pessoa, você diz: olha, eu não vou participar, eu quero te fazer um convite. Aí convide a pessoa para que ela tenha um encontro com Deus, tá bem? Essa é a melhor forma de você mostrar a sua generosidade, a sua ternura. Ao invés de aceitar o convite, mostre respeito, mas em seguida apresente o plano de salvação e convide a pessoa para entregar a vida a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa com o Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém.